making it up as you go along. Três décadas de jazz. Dos anos 40 aos anos 60. Programa de Diana Cardoso. Thank you. género musical originado de uma mistura de ritmos, melodias e modos de tocar afro-americanos e europeus. Surgiu no século XIX nos Estados Unidos e com o passar dos anos expandiu-se pelo resto do mundo. Da música africana, o jazz herdou principalmente os ritmos, disposições mentais próprias e um modo muito pessoal de usar expressivamente os instrumentos, tornando-se uma extensão da voz. Da música europeia, o seu legado foi, principalmente, a harmonia e os instrumentos de música. A principal característica deste género é a improvisação, que se reflete em todos os seus estilos, não existindo assim, de um modo geral, música tocada de uma forma estruturada, com base numa partitura. Improvisar pode ser comparado a uma conversa mais ou menos pensada entre instrumentos. Centra-se na livre interpretação. Esta liberdade dos artistas explica a razão pela qual o jazz não registra vendas em massa. O público está mais habituado a músicas subordinadas à melodia e estruturada com o refrão. Foi em Nova Orleans que o jazz germinou, favorecido por uma mistura de populações de proveniências diversas. Sendo uma cidade portuária, era um ponto de encontro de diversos grupos étnicos. Tinha uma vida noturna intensa, na qual a música era importante para o entretenimento, permitindo o encontro entre músicos e uma fusão de identidades e tradições. Thank you. interpretação do jazz pode ser feita por diversos tipos de artistas, desde solistas em trio e quartetos, às chamadas big bands, integrando muitos músicos. Inclui instrumentos solistas, como um trompete, um trombone, um saxofone ou a voz, acompanhados por uma secção rítmica, como a bateria, o piano, o baixo ou o contrabaixo, que acompanha os sopros e voz, mas podendo ter momentos solistas e também instrumentos com um papel versátil e harmonizador, como o piano ou a guitarra. A chamada Era do Swing, das Big Bands, prolongou-se pelos anos 40, mas em paralelo, os anos 40 foram marcados por dois estilos de jazz opostos, o bop, ou bebop, e a cool school, ou cool jazz. Thank you. ou bebop, é um estilo de jazz, originado na década de 40 nos Estados Unidos, apresentando músicas caracterizadas por um ritmo rápido e emocionante, com progressões de acordes complexos, mudanças rápidas de acordes e de modulação. À medida que a geração mais jovem de músicos de jazz expandiu as suas possibilidades criativas, o bebop, ou bop, ao contrário do swing, não era orientado para a dança. Isso permitiu aos músicos tocar com mais velocidade as suas composições, terem mais ousadia nas harmonias, no tratamento dos acordes, no dinamismo rítmico, terem um fraseado mais assimétrico e melodias mais intrincadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos músicos de jazz cumpriram serviço militar. Nos Estados Unidos, em vez de big bands, passou a haver grupos musicais pequenos, trios ou quartetos. A formação clássica do bebop integrava um saxofone, alto ou tenor, um trompete, um piano, um contrabaixo e uma bateria. Um instrumento solista era suportado pelos outros intervenientes. A improvisação e interação tornavam-se assim mais concentradas e intensificadas, constituindo um desafio às capacidades criativas dos músicos. Os saxofonistas Dexter Gordon, Sonny Rollins, John Coltrane, James Moody ou Charlie Parker, os trompetistas Fats Navarro, Clifford Brown e Dizzy Gillespie, os pianistas Oscar Peterson, Bill Evans, Horace Silver, Lenny Tristano, Bud Powell ou Thelonious Monk, os baixistas Ray Brown, Paul Chambers, Percy Heath, Milt Hinton, Charles Mingus, Oscar Pettiford ou Tommy Potter, os guitarristas Charlie Christian, Wes Montgomery ou Joe Pass, o vibrafonista Milt Jackson, as cantoras Betty Carter, Billy Eckstein, Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan e os bateristas Max Roach, Art Blakey, Jimmy Cobb ou Roy Haynes são algumas figuras eminentes do bebop. Thank you. Thank you. A Cool School ou Cool Jazz tornou-se popular também na década de 40 e surgiu a partir do bebop, apresentando melodias menos aceleradas e mais suaves. É um estilo descontraído, apresenta ritmos mais lentos ou moderados e introduz elementos da música clássica. O bebop era quente, excitante, desprendido, o cool jazz era frio, calmo, leve, mais reservado e controlado. Enquanto as formações de bebop eram muito frequentemente um quarteto ou quinteto, as de cool jazz eram mais amplas, podendo ter de 3 a 9 músicos. Usavam por vezes instrumentos comuns na música dita clássica e a técnica do contraponto, ou seja, mais que uma linha melódica em simultâneo. Na era do swing, o jazz era muito popular. O bebop, mais associado com a costa leste dos Estados Unidos, devido à sua complexidade, não atingiu com tanto impacto as massas. O cool jazz, mais associado com a costa oeste dos Estados Unidos, abriu novamente este género musical a um público mais vasto. O trompetista Miles Davis, o saxofonista Gary Mulligan, o pianista Dave Brubeck ou o trompetista Chet Baker são alguns dos protagonistas do cool jazz. As gravações de 1949 e 1950 para a Capitol Records, em que participaram Miles Davis, os saxofonistas Gary Mulligan e Lee Konitz, entre outros músicos, inicialmente editadas em single e depois compiladas num álbum editado em 1957 chamado Birth of the Cool, marcam o nascimento do Cool Jazz. Este género prosseguiu a sua popularidade durante toda a década de 50 e em 1959 o quarteto de Dave Brubeck lançou um álbum memorável na Columbia Records, Time Out, que incluiu o tema Take 5, conseguindo alcançar, em 1961, a posição 25 no Top 100 dos Single Pop da Billboard e o álbum, no mesmo ano, a posição 2 nas tabelas pop da Billboard. Nele participou também o saxofonista Paul Desmond, o baixista Eugene Wright e o baterista Joe Morello. Thank you. Nos anos 50, o art pop destacou-se no panorama do jazz, crescendo principalmente entre 1951 e 1958. O art pop é uma extensão do bebop. Reage contra o cool jazz. porque a música do Cool estava a ficar demasiado clássica, ou seja, muito europeia. Estava a perder os vínculos africanos, não tinha blues. As suas influências são o bebop, os blues, o rhythm and blues e o gospel negro. Os jornalistas e as editoras começaram a usar o termo em meados da década de 50 para descrever uma nova corrente dentro do jazz que incorporava estas referências. O hard bop segue duas orientações, o funky jazz e o mainstream jazz. A primeira é musicalmente mais simples que a segunda. Os mais importantes músicos estiveram ativos nestas duas orientações do bebop. Os grupos ganharam proeminência em pequenas editoras independentes no final dos anos 40 e anos 50, como a Prestige, a Blue Note e a Savoy. O funky tem melodias cujas origens são geralmente os blues. A forma, o ritmo e as harmonias são mais simples, ao contrário do que sucede no mainstream. O quinteto de Miles Davis, os saxofonistas Cannonball Adderley, John Coltrane e Sonny Rollins, o pianista Horace Silver, Thelonious Monk, o contrabaixista Charles Mingus ou o baterista Art Blakey são exemplos ilustrativos do hard bop. Admite-se como primeiro álbum de hard bop, aquele que tem um título homónimo, editado pela Columbia em 1957, mas gravado no ano anterior, de Art Blakey and the Jazz Messengers, com Bill Hartman no trompete, Jackie McLean no alto saxofone, Sam Dockery no piano e Spanky the Breast no baixo. A primeira formação do quinteto de Miles Davis, de 1955, tocou Hard Bop. As gravações que fez para a Blue Note, entre 1952 e 1954, e saídas em 1956, tiveram uma grande importância para os jovens do Hard Bop, como os saxofonistas Jackie McLean e Sonny Rollins, o pianista Horace Silver e o baterista Art Blakey. Blakey tocou nas sessões da Blue Note, de 1953 e 1954, com Miles Davis. Thank you. Thank you. Outras importantes séries de gravações foram feitas pelo quinteto de Max Roach e Clifford Brown entre 1954 e 1956, um grupo que ainda tinha Harold Land ou Sonny Rollins no saxofone. Enquanto Dizzy Gillespie e Miles Davis foram muito influentes noutros trompetistas, Clifford Brown teve a sua maior inspiração em Fats Navarro, pioneiro do bebop de curta vida, apenas 27 anos. Cujo timbre caloroso e ideias lógicas foram mais fáceis de serem adotados pelos trompetistas do que os voos de Gillespie. Brown, antes da sua trágica morte num acidente de automóvel, tornou-se no mais brilhante trompetista de jazz e teve uma grande influência para os trompetistas de hard bop. Lee Morgan, Freddie Hubbard e Woody Shaw foram influenciados pelo estilo de tocar de Clifford Brown. Durante a segunda metade dos anos 50, o hard bop apoderou-se do ambiente jazz e desenvolveu-se uma nova geração de músicos modernistas, ansiosos por desenvolver os seus próprios estilos. We'll be right back. Thank you. soul jazz é um género desenvolvido no final dos anos 50 também a partir do hard bop, com influências de blues, gospel e rhythm and blues e característico de pequenas bandas. Muitos ouvintes não distinguem bem entre soul jazz e funky hard bop. Muitos músicos consideram ser dois géneros distintos e alguns não o entendem como uma continuidade do hard bop. Será uma orientação mais terrena e com um conceito melódico oriundo dos blues e polvilhado de gospel com ritmos repetitivos, quase dançáveis. Segundo Horace Silver, funky significa com características terrenas e enraizadas nos blues. Pode não ser blues, mas possui uma sensação familiar. O soul é basicamente a mesma coisa, mas é acrescentado a uma dimensão de sentimento e de espiritualidade. Os organistas Bill Doggett, Charles Hearland, Richard Groove Holmes, Liz McCann, Brother Jack McDuff, Jimmy McGriff, Lonnie Smith, Big John Patton, Don Patterson, Shirley Scott, Hank Marr, Ruben Wilson, Jimmy Smith ou Johnny Hammond Smith, os saxofonistas Gene Hammonds, Eddie Lockjaw Davis, Eddie Harris, Cannonball Adderley, Houston Person, Lou Donaldson, George Braid ou Stanley Turrentine, os guitarristas Grant Green, Kenny Burrell ou George Benson, o trompetista Blue Mitchell, a harpista Dorothy Ashby ou o baterista Idris Muhammad são exemplos de músicos associados com o soul jazz. Thank you.

Cannonball Adderley Quintet in San Francisco, álbum ao vivo de 1959, estabeleceu, de acordo com a National Public Radio, uma ponte entre o bebop e o funk e o soul jazz. Julian Cannonball Adderley, conhecido não só como um dos maiores saxofonistas da história do jazz, foi também um músico profundamente enraizado nos blues e na tradição das work songs. Work Song é o título de uma das mais conhecidas composições que tocava, composta pelo seu irmão, o trompetista Nat Adderley. Um dos mais conhecidos temas deste estilo é In the Crowd, do trio de Ramsey Lewis, um sucesso de 1965. O jazz expandiu-se no final da década de 50, mas terá tido o seu maior sucesso nas décadas de 60 e 70. Embora este estilo se designe de soul, o soul jazz pouco tem a ver com a música soul, que tem as suas origens diretas no gospel e blues, e não na linguagem do jazz. Os anos 60 foram marcados pelo modal jazz e pelo free jazz. O registro mais importante do modal jazz é Kind of Blue, de Miles Davis, editado em 1959. Diferentes dos estilos anteriores de jazz, as composições de free jazz não eram baseadas numa série de acordes determinados. O free jazz apoia-se apenas no uso experimental do som, sem qualquer predeterminação. As peças desenvolviam-se de um modo espontâneo e puramente emocional. O free jazz envolvia improvisações sem solistas, consistindo numa sucessão de mútuas reações dos músicos. Desenvolveu-se pela primeira vez no final dos anos 50, com os artistas a tentarem alterar as convenções habituais do jazz. Todavia, só na década de 1960 conseguiram com que este novo idioma musical sobressaísse. O free jazz era descrito muitas vezes como uma vanguarda ao tentar devolver ao jazz as suas raízes primitivas, muitas vezes religiosas, dando uma maior ênfase à improvisação coletiva. We'll be right back. Thank you. Muitos músicos do free jazz, nomeadamente Cecil Taylor, Pharoah Sanders, John Coltrane ou Ornette Coleman, usaram diversas técnicas, como por exemplo sopro excessivo, para obter sons não convencionais dos seus instrumentos. Normalmente, este estilo era tocado por pequenos grupos de músicos, libertando-se das estruturas harmónicas anteriores. O free jazz está fortemente associado às inovações dos anos 50 de Ornette Coleman e Cecil Taylor e aos trabalhos do saxofonista John Coltrane. Coleman foi o pioneiro de muitas técnicas típicas do free jazz, principalmente na rejeição de mudanças de acordes, acreditando que as linhas melódicas improvisadas serviam como base para a progressão harmónica nas suas composições. Alguns trabalhos do baixista Charles Mingus também foram importantes no enaltecimento do free jazz. Thank you. Dance, editada em 1956, e Looking Ahead, de 1958, do pianista Cecil Taylor, The Shape of Jazz to Come, de 1959, e Free Jazz, A Collective Improvisation, de 1960, do saxofonista Ornette Coleman, são álbuns a escutar para perceber a gênese do Free Jazz. We'll be right back. Este programa teve locução de Diana Cardoso e de João Soares Santos. Realização de Diana Cardoso.